luzes do mundo. Lá vai a turma atravessar no escuro. São muitos, sim, mas nenhum trouxe luz. Cuidado, pois ninguém está seguro, porque essa trilha ao Pantanal conduz. Apareceu, porém, a novidade. Alguém acende agora uma lanterna, mas a revolta aquela gente invade sua rota mais que descoberta. Agravaram-se todos os cansaços. Aquele homem de farol na mão só ilumina os seus próprios passos, deixando em trevas toda a multidão. Não é tal coisa que Deus quer de nós. Talentos se repartem com vizinhos. Luzes não posso consumir a sós, mas clareando todos os caminhos. O encontro. Por que, meu Deus, este invencível teto, esta vontade atroz de largar tudo, não tem sentido, não se justifica o desalento que me abate assim. Como explicar o impulso para o mal e os anseios que não vêm de ti? Olha, Senhor, arrasa-me o silêncio com que recebes tantas preces, mas penso às vezes que me dás respostas, é que não sei ouvi-las e entendê-las. Fala, meu Deus, mas desce das alturas, conversa aqui, escuta-me onde estou. Ah, compreendo, eu mesmo sou culpado, que monstruosa estupidez a minha. Não poderia nunca te encontrar por um motivo que eu te procuro tanto entre as estrelas e estás no chão, nas lágrimas, nos risos. Estás oculto e às vezes tão visível na transparência de uma face. No cintilar de uns olhos infantis, nas entrocadas mãos que se mexem. Oh, que sublime, que divino achado. Andei tão longe, encontro-te ao meu lado. A cruz vazia. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga. Lucas 9:23. A cruz sem Cristo nunca tem sentido. Sofrer sozinho traz amargo pranto. Se não eleva aos céus o meu gemido, torna-se bem mais triste o desencanto. A dor sem Deus depressa desespera. A cruz vazia com inegume tudo. Em minha alma desponta a primavera, quando em preces as lágrimas eu uso. Lembro-me sempre de que a cruz de Cristo mostra Jesus a padecer num lado, mas na outra face lisa aprendiz-o. Ali Deus me quer ver crucificado. Eis do Senhor a divinal resenha. Quem desejar seguir o meu encalço, carregue a cruz de cada dia. Não dará nunca nenhum passo em falso. Estou com fome, enfermo, nu, sedento. São martírios importunos meus. Só tem finalidade o sofrimento se a minha cruz eu ofereço a Deus. A mensagem da lua cheia. Por que vês tu um cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que tens em teu próprio olho? Mateus 7:3. É desgraçada essa tendência humana de descobrir o lado mau do irmão. Só vemos nele a face leviana, o fracasso, o defeito, a negação. Mesmo que alguém se faça virtuoso, domine os vícios de que um homem bom, temos o hábito descaridoso de criticá-lo num azedo tom. Deus, por que somos cegos contumazes para a virtude e a qualidade alheia, se nos ensinas e também o fazes, mostrando-nos no céu a lua cheia? Só nos revelas desse astro rosto que brilha sempre com suave luz. A face escura, o feio lado oposto, escondes, porque a nada lhe esconde. Da lua nova é fraco o resplendor, mas noite a noite essa luzinha cresce. Assim a gente, quando encontra amor, o clarão d'alma aos poucos aparece. E assim nós nos julguemos também queres. Por pior que pareça uma pessoa, sejam crianças, homens ou mulheres, ela tem sempre alguma coisa boa. Ciscos nos olhos sempre os tendo-se, e essas presenças muito me consumem. Faze, pois, Cristo, que eu procure, enfim, ver uma lua cheia em cada homem.